MC Tota, DJ Godinho na produção, e pra 77 na direção, e vem no hotel. Minha amiguinha, quantos aninhos você tem, Terel Teu Teu? Quantos aninhos você tem, Terel Teu Teu? Quantos aninhos você tem, Terel Teu Teu? Deitada de lado no quarto do hotel, Terel Teu Teu. Mujeres solteras, con la mano arriba, mueve esa cadera. Boom, boom, boom, boom. Suéltate el pelo al ritmo del boom, boom. Estás escuchando.